que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, na RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Adolfo Maciel, o que, Caio? Quem vai apresentar o programa hoje sou eu, Bento Camelo, lutador brasileiro, aquele que vem do aquém do além, onde é que vive os mortos. Todo dia um bate-papo, Jimi Hendrix. Só gente boa aqui em cima. Calunga, hoje não tem Adolfo Maciel, não. Hoje vai ser nós, porque vampiro não morre. Vampiro vive para sempre. Vocês hoje, cuidado vocês que não gostarem do programa hoje. Eu vou pinchar uma adição pra vocês. Vocês vão passar o resto da vida de vocês ouvindo Michel Teló. Agora eu vou chamar esse tal de Adolfo Maciel, que eu não sei falar inglês, Calunga. Eu não sei falar inglês. Eu fui expulso da escola quando tentei falar inglês. Então, eu vou chamar o Adolfo, mas cuidado você aí, eu tô na cola de vocês. Até o finalzinho do programa, eu vou morder o pescoço desse velho aqui. Eu vou te contar uma história, hein? Tinha que sobrar pra mim aguentar esse vampiro maluco aqui, ó. Gente, ó. Hoje, um programa mais do que especial pra você. Um programa de rock misturado com humor. Eu acho que as duas coisas combinam. Rock e humor. E uma nossa pequena homenagem a esse grande humorista que é, não foi não, é o Chico Anísio, tá ok? É, pra mim, é o melhor humorista brasileiro. Daí esse personagem marcante, né, cara? Que foi o Bento Carneiro, que vai estar presente hoje aqui, né, anunciando algumas coisas aqui. Ele vai tentar falar inglês aqui, mas eu tô duvidando. É mais só ter que falar em japonês do que em inglês. Não é mesmo, Bento? Enche o saco de união, cafifê. Põe logo música aí que esses roqueiros doidão estão tudo pra ouvir, ó. Vamos começar então com Moody Waters. Uma sequência de Moody Waters, esse bluseiro de primeira pra gente começar. E desejo-me sorte, né? Wish me luck, como diz o americano, porque não sei se eu vou aguentar. Tá um cheiro de alho aqui da lata, não, Marquinhos? Oi? Tá cheiro de alho aqui, ó. Rapaz, esses troços aí faz mal pro eu. Negócio de alho não dá cedão. Ô, Calunga, vai, leve esse cafifinho daqui, vamos ouvir rock and roll. Muddy Waters in the Chicago Blues Band. She'll drive you out of your mind. Remember, become a howling wolf. And I've been howling all around your door. Well, I'm a howling wolf, and I've been howling all around your door. If you give me what I want, and you won't hear me howl no more. So long until it made my tonsils sore. I done howled so long until it made my tonsils sore. If you give me what I want, little girl, and you won't hear me howl no more. When I get to howling, I dig me a hole down in the ground. Well, when I get howling, I dig me a hole down in the ground. Some people call me a black panther, but my little girl, she knows the way I sound. Oh, oh. Thank you. the howling. You know they call me Too Bad Jim. Well, when I get to howling, the people all call me Too Bad Jim. Well, you know, I get so mad, I get mad sometimes. And I'll be jumping from limb to limb. By my side. Yeah, when the sun rose this morning, I'll have my baby by my side. Well, I didn't know where she was, but she had out with another guy. Well, your hounds have lost when your baby's like a bleed. Well, you know, ain't nothing you can do to cry. Begging her to come back, please. daddy has a cornfield round his neck. What's the matter with the mill? Gun broke down. What's the matter with this mill? Gun broke down. I can't get no grind in. Tell me what's the matter with the mill. Down. Gun broke down. Gun broke down. bell. Get out of here, blow the whistle. Good my baby fire away. Thank you. sitting here. But the woman I love, I know this little girl don't. She don't feel my care. Goodbye, people. Sitting here. Yeah. Well, you know, the little girl I'm loving. Pois é, aí, ó, Moody Waters, Moody Waters, Walking Blues. Olha só, rolou também Rolling and Tumbling, Can't Get No Green, é isso mesmo, é Grinding, Can't Get No Green, Blow in the Blow, e aqui ó, Howling Wolf e Dust in, não, Dust Might Bloom, né? É, e aí, Beto? Eu conheci isso aí pequenininho quando era criança. Eu que ensinei ele a tocar esse tal de Blue aí, ó. Só que eu falei pra ele que Blue era azul. Ele inventou esse troço aí que eles chamam de Blue. Mas tá aí, ó, Moody Waters, isso aí vale a pena, Calunga, vale a pena. Tem que ouvir coisa boa. Olha só, vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou tomar um goró com esse vampiro maluco aqui, na próxima sequência, deixa eu ver o que é que tem aqui, ó. Onde tá? Onde eu parei aqui? Você quer falar aqui, Bento? Não sei falar essa língua, não. Eu falo português. Inglês, eu só falo inglês e espanhol. E não me pergunta como. Mas na próxima sequência tem... Inglês e espanhol é ótimo. Na próxima sequência tem Gold Earring. A gente volta já. Classic Rocks. Classic Rocks. Eu queria falar pra vocês aí que estão vindo em casa aí, tá, de aumentar o volume dessa bagaça aí, ó. Rock and Roll não foi feito pra ouvir baixinho não, né, Calunga? Rock and Roll pra ouvir alto, pra ouvir bem alto, pra deixar esses fãs do Gustavo Lima aí tudo pia da vida. Eu vou pinchar uma adição nesse sertanejo aí, vai ficar tudo rouco. Vocês vão ouvir, até o final do programa vai estar tudo rouco. Ô, Bento, segura a onda aí, senão depois a gente vai apanhar lá na rua. Você vai lá pro seu covil lá, pra sua caverna lá com o Calunga aí. Eu vou pra rádio ainda, cara, ô Bento. Não, não, sai daí, vou ouvir esse tal de Goldinho que aí? É Goldinho, sua anta. Não sou anta, não, sou vampiro brasileiro. Aqui que vem do aquém do além, de aqui vem os mortos. É, locutor brasileiro. Bom, ainda tá me enrugando aqui, uma adição aqui ainda, ó. Vamos lá com Gold Earring, como eu disse, eu ainda não descobri, eu não me lembro a nacionalidade dessa banda, né? Eu acho que é holandesa, eu não tenho certeza, tá ok? Você vai conhecer, tá? Espero que você goste, eu gostei, curtia muito nos anos 70. A gente começa com The Switch, vamos lá. Later. Prostitution ain't no crime. I gotta change the climate. I gotta raise my rate. You see a boy in motion. There's never much too late. Sweet Jesus. Oh, it's essential and you know. We picked it. We can start. Advisor, no need for alarm. You come to know her. Now I see the sky is blue.

Zé, você ouviu aí, ó. Rather Love, hoje tá difícil ficar sério isso aqui hoje. Rather Love, Suzy Lunacy, Candy's Going Bad, Senesu, Sessoir e The Switch. Essa música Sessoir foi regravada pelo Iron Maiden, tá ok? Mas tá um cheirinho esquisito aqui, não tá não, cara? Que cheiro é esse, rapaz? Ô, Bento! Calma aí que eu tô matando negócio aqui, Calunga. Tô matando negócio. Não pensa vocês besteira, não. Eu tô matando um gambá, por isso que o cheiro tá feio. Vocês pensaram que eu tava fumando cigarrinho capeta, né? Seus cafifientos. Eu sou careta. Só vou de cachaça. E tá boa. Ó, vamos fazer o seguinte. Enquanto ele mata essa cachaça dele aqui, a gente vai pro break e volta. E na sequência, eu acho que... Aí é o Foghats, cara. Foghats, é isso mesmo. Hat do quê, cara? Fog o quê? Bom, fica quietinho aí, Bento, fica quietinho. Você não conhece inglês, rapaz, você fala inglês e espanhol. E depois você vai me explicar essa história, como é que você fala inglês. No final do programa, você vai falar inglês e espanhol. Eu falo, tudo que eu prometo eu cumpro, né, Calunga? Eu não prometi lá pro Moisés lá que eu ia ler os 10 mandamentos, só que na hora lá eu fiquei rouco, ele é que leu. Mas nós voltamos. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha aí, você ouviu o Radar Love, né, com Gold Earring. Olha, eu já não sei isso ainda, né? Já não sei. Esse raio desse vampiro aqui tá me deixando maluco, cara. Esse, ó, ô Beto, isso aí não é cheiro que você tá falando de cachaça, não, rapaz. Fica quieto aí, cafifito. Tô quase matando a criança aqui, ó. Tá no finalzinho. O Calunga tá chapadão ali no canto. Tá chamando o Lugu de meu louro. Olha, nós queríamos mandar aqui um alô pra essa galera maravilhosa aí que curta a gente nesse Brasilzão inteiro que eu não conheço. Concórdia pra mim é que é avião. Não é nem aquele avião Concórdia, não? Aí disse, ó, desculpa você aí, ó. Desculpa você aí de Concórdia aí, que é de Santa Catarina aí. Tá ouvindo a gente. Tá, tomara que você vive que nem eu. Mais de 1000 anos. 1000 anos de rock and roll é bom, né, Calunga? É muito rock and roll. E tem mais gente ainda. Quem que é, Calunga? Ah, o César da Nova Rota. Ele ficou de arrumar o óculos pra eu, mas óculos pra vampiro, ele disse que não tem. Não tem óculos pra vampiro, que o vampiro enxerga longe. Eu não enxergo não, Calunga. Já cansei de quebrar as forças no chão aqui, ó. Ainda mais depois desse cigarrinho maldito aqui, ó. Aí é com... Não vou nem falar nada. Eu vou ficar quieto aqui, ó. Vou passar a bola pra esse locutorzinho brasileiro aqui, ó. Não me chama de locutorzinho, hein? Deixa quieto. Mas, ó, um alô pra essa galera aí que tá ouvindo o programa todo aí. É, tem muita gente aqui. Depois a gente vai baixar a listagem completa aqui. Muita gente desse Brasil curtindo. E fora do Brasil também, né, Marquinhos? Fora do Brasil. O Bento vai ficar conhecido lá fora, cara. Eu não vou sair não, que tá chovendo. Lá fora que eu digo, lá na Europa, sua anta. Lá na Europa. Ah, essa tal de Europa eu conheço, comi muito ela. Não é mulher não, Bento, que isso? Ó, meu Deus do céu. Vamos pro próximo bloco. Não, eu tô perdidinho, onde que eu vou? Vou anunciar o terceiro. O que esse cara faz comigo, gente? Europa não é nome de mulher não, cara. Ó, vamos de Foghats, aqui é uma coletânea pra vocês conhecerem de sucesso. Não vão ser as mesmas músicas que eu toquei da outra vez do programa ao vivo, tá? A gente vai de Foghats, olha só, começando com o Stone Blue, vamos lá. Oh, baby, she my babe. She's so fine. I love the way she walks. Oh, Pois é, olha, você ouviu aí Drive Me Home, Save Your Loving, Terraplane Blues, My Baby, Boogie Motel e Stony Blue. É o Foghats, cara. A gente tocou ele ao vivo no outro programa aí, aquela sequência ao vivo, mas essas músicas aqui são totalmente diferentes. A coletânea dele tá aqui. Durante o ano todo a gente vai ouvir muito ainda, porque tem muita música, cara, do Foghats, tá? E, portanto, é só você ficar ligadinho no programa que não tem problema, né? Mesmo, Calunga? O Calunga tá quietinho lá fora, bodaram com o Calunga, coitado. Ele foi misturar cachaça com... não sei lá o que, que eu não vou falar nem o que que é aqui, tá lá bordado lá, tá viajando, né, Beto? Ele tá viajando, cara, ele tá lá nessa tarde de Europa aí, ó, mas pra mim foi aquela velha que eu peguei já tem uns 100 anos, é, eu era apaixonado pela Eva, é, quando Deus criou o mundo já tava vivo, Calunga, eu era apaixonado pela Eva, porque Eva não tinha, ela não tinha sogro, Calunga, ela não tinha sogro, não tinha vizinho, eu ia poder fazer minhas bagunças com vontade, mas não deu certo. Aquele tal de Adão. Aquele tal de Adão cortou minha barata. Aquele tal de Adão. Mas, de vez em quando eu vi Adão andando por aí, sabe? Olha o que, que esse cara me faz, rapaz. Além de falar que tá apaixonado pela Eva, ainda chama o cara de quê? Bom, nem sei. Onde que eu vou agora, cara? A gente vai pro intervalo, vai pro break, na sequência tem mais. Aguenta aí que a gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Você é vampiro velho pra sempre, cara. Ô, Caduca, vampiro velho pra sempre, você vai morrer, eu vou ficar vivo. Eu vou ver toda essa gente ainda, ó, durante muito tempo. Mas o negócio é o seguinte aí, ó. Esse programa tá muito bom, mas esse doutor é muito fraquinho, cara, muito fraquinho. Esse doutor brasileiro não dá certo, cara, eu tinha que chamar aquele doutor pra essa tal de Europa aí, que eu ainda tô meio encafifado com essa Europa aí, que eu acho que eu já peguei essa velha, já tem tempo, mas eles estão enganando eu aqui, cara, mas se eu descobrir, eu vou pinchar uma adição no seis. Vou transformar Adolfo, mas já sabe em quem? Vou transformar ele no Gustavo Lima. Eu pego você, vampiro. Eu recheio você com alho e cebola e põe no forno, cara. Ninguém vai gostar, não. Carne velha, ninguém gosta, não, Calunga. É só carne nova. Você sabe que por velho gosta de capim novo. Só que esses capim não quer nada com eu. Eu só pego. Não, não, Calunga. Traveca eu não pego, não. Só Ronaldinho Fenômeno. Ainda queima o filme do Fenômeno ainda, cara. Agora eu tô sabendo uma coroa que você andou pegando. Já tem muito tempo aí, depois você vai explicar essa coisa pra gente aqui, tá? Vou falar que a tal de Marilyn Monroe. É, peguei ela antes daquele presidente mané lá dos Estados Unidos. O tal do... Juscelino brasileiro, né? Como é que é o nome do louco? Tô lá, Calunga, do... Hein? Como é que é? Não, qual é o primeiro nome? É Kennedy. Kennedy, não, então... Como é o nome dele? É J... Ih, Calunga, não lembrei o nome dele, Calunga, mas eu sei que eu peguei ela antes dele eu peguei a tal de uma menina Monroe. Ela Monroe legal na mão dele, Calunga. Você nem imagina que bicho que deu, Calunga. Depois eu vou falar de outra gatinha que eu peguei também, mas esse tal de Adolfo Maciel não vai gostar muito, não. Olha, eu tô sabendo, eu vou entregar agora pra galera, se pegou, desci gozado. Você vai pagar, cacetinho? Tá pensando que o meu negócio é lixo? Não é lixo, não, só pega coisa boa. Mas ela tá de descido, sei não, cara, que ali tá... Ela falou que o Zio tá novo e é ruim. Aquilo ali ficou enferrujado, morreu enferrujado, coitado. Morreu tudo enferrujado. E do jeito que ela tava, que ela morreu, Calunga, ninguém encarar, não, né? Ó, os micróbios lá da tela, e olhar e falar, tô fora, Calunga, tô fora. Não vou pegar carne podre, não, gente. Agora você vê, rapaz, você pegou a descer, Calunga, eu vou, Bento. Não pegou, não? Como é que é o negócio, então? Eu peguei a Cleópatra. Aquele tal de Júlio Sérgio foi corno na mão dele. Eu peguei a Cleópatra. E aquela cobra que ela botou nos peitos era pra botar eu. Mas na hora eu marquei tudo que ela pegou a cobra. porque a cobra tinha um negócio maior que eu, caiu. O cara dançou pela cobra, tá vendo? Bem feito, rapaz. Você tinha que ir com a cobrinha, porque ninguém dançou. É isso, não. Agora, Júlio César, depois você vai acertar as contas com ele lá em cima, hein? Gente, ó, vamos aqui pro último break aqui, ó. Último, é o quarto bloco aqui, ó. É com Peter Frampton. Frampton Comes Alive. É Frampton Comes Alive, isso mesmo. E come o que, ó, doutor? O que esse mané aí tá comendo aí, ô Calina? Comes Alive, Bento. É em inglês. Você no final do programa, você vai falar o inglês e português. Em espanhol, hein? É ruim, hein, Calina? É aqui tá o doutor Bandeiras, vai bater nele. E vai dar a maior bandeira. Deixa aqui. Bom, gente, ó, vamos lá então. Frampton Comes, eu fico perdidinho, esse cara me deixou perdido. Frampton Comes Alive do ano de 1976, cara. É, a gente começa com Something Happened Away. Vamos lá. If there was ever a musician who was an honorary member of San Francisco society, Mr. Peter Frampton. Dion. The other day, they people, Bob Mayer. Oh! waiting to get. Lumberjack Flash. Yeah. Pois é, e você ouviu aí, Jumping Jack Flash, é isso mesmo, Jumping Jack Flash, cara. Né, e daí naquele tal dos Stones lá, eu que ensinei esse cafifinto aí a cantar, deixa ele. Olha aqui, ó, fica tirando onda com Rolling Stones não, que você vai apanhar lá em cima, onde você tá lá também tem fã de Rolling Stones, hein, cara. Você fica quieto aí, tá, né. Aliás, você não tá lá em cima não, você tá lá embaixo. Eu não tô lá com aqueles cafifinhos não, já contaram pra eu. Uma vez eu queria, eu vou contar a historinha pra vocês aqui, ó. Eu queria conhecer o inferno. Aí eu falei com o capeta, que nós vivemos lá tudo juntinho, né? Foi o do chifre. E eu quero conhecer o inferno lá embaixo. O capeta falou, você não vai gostar, meu filho. Meu filho é o escambau. Minha mãe não é feia desse jeito, ela não tem rabo nem chifre, não. Meu pai chifrou ela não, cafifinha. Aí ele mandou eu lá, né, Calunga? Aí cheguei lá embaixo. Que maravilha. Que maravilha, mulher pra tudo quanto é lado, Calunga. Tinha mulher até no teto, Calunga. Mulher em tudo quanto é canto, Calunga. Aí o capeta chegou pra eu e falou assim, pode chegar. Pode chegar e escolher uma. Aí eu escolhi, Calunga. Quando eu olhei, as mulheres não tinham negócio, Calunga. Era tudo fechado, Calunga. Eu quase matei o capeta, Calunga. Eu fui correndo atrás dele. Eu falei, seu capeta, que história é essa? As mulheres que não tem nada, cara. Tá tudo fechado. Aí o capeta virou pra eu e falou assim... Se tivesse isso aqui, ia ser o paraíso, não ia ser o inferno, seu vampiro burro. Olha só o que o cara fala comigo, Calunga. Agora raciocina bem, se tivesse mesmo, ia ser o paraíso, né, Calunga? Já pensou? Ei, mas vai, os roqueiros tudo lá embaixo, que tudo vai pro inferno, né? Tudo vai pro inferno, porque fica fumando aquele cigarrinho no capeta, aí o capeta depois vai chamar isso pra fumar junto. Tá tudo lá embaixo, mas deixa, depois a gente volta pra falar com eles. Olha, deixa eu desanunciar a música aqui, cara. Olha, o negócio é o seguinte. A anterior foi Do You Feel Like We Do, Shine On e Something Happened Away. Peter Frampton foi a última sequência do programa de hoje, graças a Deus. Chegou ao final, já não aguento mais esse cheiro de alho aqui. Não é só de alho não, que eu não posso falar aqui, que esse vampiro aqui não deve tomar banho, já deve ter um século, né? Ó, tomou banho sim, seu cafezinho, tomou banho de areia. Tomou banho de areia pra ficar bem cascudo. Vampiro não pode cheirar perfume francês, não. Esse louco tô aqui, não sei não, hein, cara. Perfumadinho, brinquinho na orelha, Calunga. Aí, ó, brinco na orelha. Na minha época, quem usava brinco na orelha é boiola. Ô, rapaz, respeita a minha idade. Eu tenho 56 anos e eu tenho mais de 1000. Você que tem que respeitar eu. Eu conheço essas bicharadas tudinho. Você como é que começa? Começa com esses brinquinhos aí. Rebolando na bunda, curtindo rock and roll. Eu tô conhecendo você, rapaz. Ó, não sei nesse negócio de DJ também, não sei não. Esse seu amigo aqui, está de marquinha aqui também, não sei. Vocês dois juntos aí, eu não sei o que, que vai dar não, hein. Eu vou contar pra mulher dele, eu vou contar. Ô vampiro, fica quieto aí, você já fez sua parte. Não vai botar fogo na lenha na fogueira não, que não tem nada a ver aqui. Eu e Marquinhos, a gente somos espada, nós somos espada mesmo, bota de um lado só, não vem com você. Quem tá mais com cara de Bahia, seu cafifeiro. Ó, Bahia é um escambão, rapaz. Que negócio de Bahia é esse, o quê, rapaz? Deixa eu despassar esse vampiro aqui, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira aqui. Foi um jeito assim meio alegre, reverente, de mostrar uma homenagem a Chico Anísio, porque realmente ele merece, tá? E não, eu acho que muito, a maioria das pessoas gosta do Bento Carneiro, tanto que no programa de sábado, né, como é que é o Zorra Total, eles já chegaram a reviver o Bento Carneiro, mas de um outro jeito, né? Não como era antigamente, que sempre levava uma celebridade lá pra contracenar com ele, mas tá aí. Essa é a nossa homenagem a Chico Anísio. Eu tô até meio bolado, eu confesso pra vocês que eu tô meio bolado, porque eu peguei a notícia, eu fiquei sabendo no meio da tarde, me pegou assim meio... Eu confesso, lá no meu programa na Rádio Resende, lá eu evitava até de abrir o site pra ver, que eu não queria ver essa notícia, mas aconteceu, né, gente? Agora eu só fico com inveja da galera que tá lá em cima no céu, né? Eles vão se divertir muito, cara. Vão se divertir muito com o Chico Anísio e seus mais de 200 personagens. Inclusive Alberto, Roberto, que a gente sempre... Eu sempre brincava com ele lá na rádio, que é aquele que entrevistava, fazia... Você é o famoso quem, né? Às vezes eu falo pro Gravinho, pro Marquinhos aqui, não garavo mais. Pois é, né? São personagens incríveis que a gente não vai esquecer nunca. Olha o do amor desse locutor aqui todo dia. Olha a carequinha dele de chapa, minha gente. Ah, de novo todíssimo. Olha só. Rapaz, eu não sei não, Marquinhos, tá baixando aqui. Eu não sei não. Esses, né, dizer, vamos parar com isso aqui, que tá começando a baixar esses personagens de Chico Anísio aqui. Aí não vai dar certo, não. Pô, é só jovem. Jovem curte rock and roll, cara. Curte Rio, sou rádio.com. Aí, ó. O jovem, o Haroldo, o Bento Carneiro. São personagens que a gente não esquece, não vai esquecer nunca. Espero que vocês tenham gostado, porque, olha, eu, Marquinhos, aqui a gente se divertiu, cara. É. Agora nós vamos despachar esses espíritos aqui ruins pra ir embora, porque não vão ficar enchendo o saco da gente aqui, não, no bom sentido. Pois é, mais um sabadão, um pouquinho triste, um sábado meio triste, mas faz parte da vida, tristeza, alegria, tudo faz parte da vida, e a gente tem que superar mesmo. E do Chico Anísio vai ser fácil, são tantos personagens, eu tenho certeza que a Globo vai armar alguma coisa pra gente poder matar saudades do Chico Anísio aí nesse longo de 2012. Gente, valeu, companhia, mais uma vez, logo mais, se sair, não beba. Deixa que o Bembo Carneiro bebe pra você. Eu tomo todas, calunga. Tomo todas, mais um pouquinho. Arco no vampiro faz efeito, não. O ar corta efeito. Cuidado você aí, ó. Se você deixar de ouvir riosurrado.com, eu já disse, vou transformar você. Já disse no que eu vou transformar você, hein? Qual é o nome daquele cara? Eu agora esqueci o nome daquele cafifento. Minha conhonda. Ô, calunga. É, Michel. Aí, ó. Michel, até logo, tá? Tchau. Classic Rocks.